andrecedesmoral.com.br. Deveria ter passado álcool em gel no peito e evitado o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. É verdade. E quando ela me traiu, eu fiquei de cama no boteco UTI mais de uma semana. Doente de amor, vivendo um drama. O soro de 51 na veia, com injeção de conhaque, de noite, de manhã e de tarde me curei. Tanta judiação que ela me fez, o coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu só peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Hashtag fica em casa, viu? Toque do. E deveria ter passado álcool em gel no peito e evitado o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. Você conhece alguém, Bicurinho? E quando ela traiu, eu fiquei de cama no boteco UTI mais de uma semana. Doente de amor, vivendo um drama. Com soro de 51 na veia, com injeção de conhaque, de noite, de manhã e de tarde me curei. Da judiação que ela me fez, o coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Joga lá embaixo, vamos fazer assim, ó. O coronavírus nunca me assustou. Coronavírus nunca me assustou. O mural de Ibicoara. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa muito pior do que isso, menino.